662 vai ser redirecionado para o portão 612. Então, após a passagem do Embraer da Passaredo, ingressa Juliette para o 612. Após a passagem do Embraer da Passaredo, ingressa via Juliette para o 612, na 362. Salvador, boa noite. 2224, Passaredo se aproximando do ponto pedra da 10, perdão. Passaredo, ali mantém o 10. Ali mantém o 10, 2224. 398, solo os 27, direita, 1219. 219, livrado. 398, certo. Passaredo 2224, livre alinhar e decolar, o vento 120 graus, 79. Livre, alinhamento e decolagem 2224. Alfa Juliette 05, posição no 398. Aproximação e chame torre em 1862. 1862, boa noite, mais 3 anos dela. No 604, livre LS, desça para 2000 pés, informe estabilizado no localizador. 2000 informará estabilizado no localizador. Vou no 604. 3152, desça para 3000. 3152. 3110. Transmeia 3110, vento no 40 graus, 8 nós, livre, pouso, pistão no zero. Livre, pouso no zero, cinema 310. Passarei 2224, decolou os 29 com controle de frequência 0935. 0935, 2224, obrigado. Pi 5836, chame esse, 2085, alterna 2545. 2085, 2545, obrigado. 1398, ingresso Juliette, apenas atentando ao Embraer da Azul, puxando, ok? Até o través 04. Sim, chegou no 398, e a Juliette. Desceu da bomba, transmissão frote, ascensão 350. Passarei 2224, contato radar, vigilância, sobra 350, sai da bomba. Sessão 350, sai da bomba, 2224. Ativou no 604. No 604, complete a aproximação e chame a torre, Salvador, em 1862. 1862, agora no 604. Confirmar o nomeio no 3, está só aguardando o azul. Afirmativa, aguardando apenas o táxi do Embraer da Azul para iniciar o busque. Ground Azul 4070, ready for taxi 103, onboard endurance will be 4 hours, galeão. 4071, clear to taxi via India and Alpha, until hold point runway 10, hold point tower 118.6, QNH1014. 1014, clear to taxi via India, then Alpha, to runway 10, tower 118.6, 4071, goodbye. Bruno Romeno 3, coordenando com a equipe de solo após a Embraer da Azul livrar do setor autorizado para os flexionamentos, chama táxi. Gente, após o Azul está livre para o Romeno 3. Solo 398, está mantendo a posição aqui, aguardando o balizador. Gente, eu vou contactar a Embraer, eu vou no 398. Grato. Zona 52, livre LS, desça para 2000, informe estabilizado. Livre LS, desce para 2000, informará estabilizado. 3152. Meia 310, sala 32, direita 1219. 219, boa noite, cinema 310. 04, livre, pouso, pista 10, informa o vento, 130 graus, 7 nós. Livre pouso, voo no 604. Solo, Oceaname 310, Lebron na escuta. Confirmando, foi Oceaname 310. Boa noite, Oceaname 310, Lebron na escuta. Boa noite, táxi lento via Alfa e mantenha a posição antes da táxi 3 Juliette aguardando para ingresso. Alfa antes da Juliette aguardando, Oceaname 310. Four 071 and hold position, please. Holding short, runway 104071. Four 071, clear, line up and wait, runway 10. Line up and wait, 104071. Oceaname 6310 vai manter a posição antes do ataque 6 Juliette, posição de destino a 01. Vai aguardar o Boeing da Gol iniciar o táxi e após prossegue, ok? Para o destino. Ok, mantém a guarda a aeronave da Gol após o 01 na Oceaname 6310. Solo Salvador, boa noite. Altan 3858, Fortaleza, nível 370, ciente da Azul. Então 3858, boa noite, formação Zulu confere, Fortaleza 370, um minutinho cópia, por gentileza, prepare a Momo, transição Froti, aguardando. Momo Froti, aguardando, 3858, tá? Boa noite, táxi via Alfa, e mantenha a posição antes do táxi via Juliette, aguardando. Alfa, vamos até da Juliette, quando 604. Para o táxi, Gol 613, autonomia de 3,45, PLB 87, alterna com o fim. Gol 613, táxi autorizado via Indy Alpha até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre em 1 decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 4, bom voo. Gente, segue Índia e Bravo no ponto de espera 186, Gol 1613. 14, boa noite. Boa noite, tem livre pouso 10, vento 12, trocar 7 nós. Livre pouso, o TAN, na 10, TAN 3, 152. Azul 4071, airborne 37, canal departure, control frequency 109.35. Call departure, 119.35, Azul 4071, goodbye. Momo, transição Frotti. Controle 199.35 e aciona 5527 nos responder. O 3858 Ciente, autorizado Fortaleza, nível 370, via Upper Zulu 19. Decolada 10, curva esquerda na Momo Frotti. 119.35, 5527. Protejamento correto, portão 07, chama pronto para o estacionamento, então 3858. 3858. Aluno 604, ingressa via Juliette, posição 04. Via Juliette para 04, gol 1604. 071. Boa noite, um FB 6748, sem direção a sonhar. Boa noite, 6748, acende a identificação, desça para 2.000 pés, altímetro em Salvador 1014, chegando em Amália. Sim, descendo para 2.000 pés, identificou 1014 altímetro, 6748. Sareira 2224, cruzou 170, chame Recife agora, 2685, alterna 12545. Ok, 2224, chama Recife, 2685, alterna 2545, certo. Regina 52, solo 38, direitão 219. Regina 9, tem 3052. Salvador, TAN 3152, entrou na sua escuta. TAN 3152, boa noite, táxi Alfa Juliette, posição 03, pátio principal. Alfa Juliette, 03, 3152. Vento 3, vento 160 graus, 8 nós, livre, decolagem 10. Livre da colagem, igual na 693. Ano 3, decolou aos 40, controle 119, decimal 35. 1935, graças, boa noite, 6-1-3. Controle de Salvador, boa noite, voo 6-1-3. Boa noite, gol no 6-1-3. Estou em contato, radar na decolagem, suba ao 360, perfil gole. 360, gole, voo 6-1-3. Salvador, Utah, 3858, para pushback acionamento. Botão 07, autorizado, chama táxi, 3858. Autorizado pushback acionamento, para chamar 3858, Gol 1-6-3, pode ir para Gole? Inicialmente manter o perfil, vou coordenar dentro em breve uma pro mais à frente aí na aerovia. Obrigado, vai manter o perfil, 1-6-3. Go ahead, Roger, Azul 4071. Clear direct breeding position. Direct breeding position 4071. That's correct, and call now receive center frequency 125 decimal 1, backup 133 decimal 25. 125 decimal 1, or 133 decimal 25, 04071 today. Gol número 3. Prossiga. Consegui pro Diofito, senhor. Autorizado o Fito. Obrigado. Pro Fito. Web 6748, está livre procedimento, informe estabilizado no localizador. Livre procedimento, vai informar estabilizado, 6748. Gol número 3, cruzou 120, chame Recife agora, 1288, alternada 1260. 288, 260, gol número 3, graças, boa noite. Boa. Uma meia dúzia, o ajuste no 0 no 4, bom gol. Autorizado, táxi via Pátio Índio em alta, 118, meia dúzia, quando pronto, 614 ajuste. Bom trabalho, boa noite. Igualmente. Solo, tá 3662 para cópia, autorização Natal, no 370. 3662, boa noite, formação Zulu, autorizado Natal, nível 370, via Upper Zulu 10. Decolada 10, curva esquerda, no perfil da saída Fuca, transição Zipá. Controle 119, decimal 35 e acena 5526 nos responde. Gente, autorizado Natal 370, Upper Zulu 10, a primeira aerovia, decola da pista 10, com curva pela esquerda, saída Puca, transição Zipar. 1935, controle 5526, transporte. Protejamento correto, portal 612, chama pronto, suspeito acionamento, na 3662. Para pronto, 3662. 3662 autorizado, pro estacionamento portão 62, chama táxi. Proceda ao controle. Está na Purizuna? Negativo, o 742. Vai interceptar. Vai interceptar já o 742. Ok, ciente. Estabilizado, 6748. 6748, chame torre 1862 agora. 1862, obrigado. Salvador, muito boa noite, Web 6748, 5 milhas para externo, baixo. Copiado, Web, continue na aproximação, reporte externo. Reportar no externo, 6748. Livre pouso 10, vento 120 graus, 11 no nós, 6748. Livre pouso, 6748. Alô, Salvador, boa noite, bom noite, 89. Bom noite, 89, boa noite, informação em curso Zulu, Galeão 360, copia. Paciente da Zulu, copia. Autorizado Galeão, nível 360. Decola da 10, curva direita, no perfil da saída da El, Leda após posição, Videv, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Por intercepta, per November 857 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 19.35 e aciona 5532 no transfundo. Autorizado Galeão, 360. decola na subida da El, Leda, Bidev, e após voa na Upper November 857, segue a rota do plano. Controle 119-35, transponder 5532. Procedimento correto, portão 05, chama pronto para o SPEC, acionamento, voo no 889. Formará para acionamento. Dano. Mantém posição 3850, tá? Então 3662 na escuta. 3662 na sua escuta, senhora. Confirma iniciando push. Negativo, senhora, ainda não prestou. Sim, então reporta pronto para o estacionamento, então 3662. Sim, reportará quando pronto. Lousa 3662 para o estacionamento, agora sim. Portão 62 autorizado, chama táxi, portão 3662. Gente, autorizado acionamento de puxa, 3662. Tem portão 90, 3858. Falou 54, livro 1209. 1209. 3858, vento 140 graus, zona 09, livre decolagem 10. Autorizado, decolagem, pessoa no 3858 da TAM. Boa noite, táxi lento, via Alfa, e mantenha a posição antes do ataque da Juliette, aguardando para ingresso. Gente, táxi lento, via Alfa, manter a Juliette, 3662 na escuta do solo. 3662 na escuta do solo. 3662 na escuta, cara. Por gentileza, haveria a possibilidade de aguardar apenas o parqueamento no Boeing da Webjet no 07 e após o seu início o pushback no 62? Sim, aguarda o 3662. Webjet 6748, por gentileza, agilizando. Taxia via Alfa Juliette, posição 07. A gente vai agilizar Alfa Juliette 07, agradece o TAM, 6748. Salvador, TAM 3662, confirma, após a passagem do Webjet, já está autorizado o puxa acionamento? Afirmativo, após a passagem do Webjet na retaguarda, o mesmo já vai ingressar via Juliette, após o mesmo parquear no 07, está autorizado, ok? Puxa bem acionamento no 62. Paciente, 3662, obrigado. Good evening, C858, passing